não falem dessa mulher perto de mim. Não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gocei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora, em homenagem ao meu fim, dessa mulher perto de mim. E agora, em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. Ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. E agora, em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher.